É, não tem pra ninguém. Sinto amor, é tipo uma dor. Seja o que for, no coração é como uma atração, é um tesão. O que não tem explicação, meu coração foi fechado, tipo machucado. Eu tô aqui apaixonado, enfim dominado. Pois essa mina fez melhorar o meu clima. A vida é fila da... pois ela sempre ensina, confira. Até o mais malandro pira, cuidado. Essa mulher vai mudar sua vida, aposto que sim. Como eu amei, coitado de mim. Não acreditei que ela diria que sim. Ficaria até o fim, então está na minha, sem nenhum interesse. Caiu a ficha, construir uma vida, uma família, firmeza. Eu vou que vou pelo amor. Viver sem minha flor vai me dar dor de amor sem chance. Eu quero te ter, Eliane. Você é para mim uma mina importante. Por você eu batalhei, hey. Nunca se engane, teu amor é tipo um doce, doce como mel. Um dia você me beijou, levou pro céu. Naquela festa, quando eu a vi dançar, passei a gostar, foi difícil, difícil chegar e plá. Sempre fui muito tímido, fiz o possível, confiei no meu destino. Então foi aquilo, eu dei uma sorte. Fiquei tão feliz, me senti tão mais forte. Te respeitei como irmã do meu amigo. Sua mãe, Dona Alice, se deu muito bem comigo. Por isso eu digo, eu não canso, eu repito, eu preciso. É muito bom estar contigo. Muito bom é estar com você. Eu estou pelo amor. Você me faz sentir alegria de viver, viver, de ter teu sorriso. Meu futuro tem tudo pra você, tem pra mim. Pois eu quero sim te ver feliz. Me deixe então lembrar naquela festa. Você nem me viu, nem notou. Você sorriu, se divertiu, você dançou. Eu me lembro, me lembro. Uma fita branca no cabelo. Gosto do olhar, então vou lembrar. Quando está preocupada com meu bem-estar, acho que não é preciso explicar. É o tempo que vai mostrar a verdade. É o que há, isso é confiar. Você é tudo para mim, então escuta, meu coração está na tua mão. Preste atenção, eu fiz então essa canção pra você perceber que eu não esqueço você. Com o tempo eu vi que sim, bom pra mim. Estou contigo e siga até o fim. O amor é muito bom assim, é só o que interessa. Mesmo sendo tão preto vindo da favela, você me amou, me deu uma filha linda, fez parte do meu show. Agora mudei, tenho responsa, sou um pai. Você é para mim, Eliane, importante você saber. É bom estar com você. Longe de você não vou ficar nem, não vou ficar bem. Eu sei, você é tudo pra mim. Explode coração. E que tal achar um bom lugar pra se amar e sossegar depois? Só nós dois pra depois. Vem logo, faz parte do meu show. É tudo que eu sou. Em nome do amor, estou contigo, estou. Mesmo que o Santos marque gol e os manos gritem home.